9-8-1 Lima, tem cabeceira no zero. Salvador, 500 pés, vai para a Farol da Barra, posto 29, em coordenação com o controle 1935, torre 1895, vai decolar e rimar com o Proaçu, em coordenação com a torre, o ajuste 1014, o transponder 0137, o Tanho da Brava. Bordo 1895, ajuste 1014. O trem é bravo, tem um bom voto e regresso. 51903 359, Juliette, portão 3. Juliette 03, 309. Trem é bravo, prossiga. Informe, fora do solo, Tango de Bravo, não há tráfego informado no setor. Controle Salvador, voo 9083, decola na partida da EL. Voo 9083, contato radar, decolagem, portaria 380. 380, voo 9083. Azul 9978, autorizado ao final de LS, cabeceira no zero, reporte final estabilizado. Final LS, flash line estabilizado, Azul 9978. Autorizada a descida para 500 pés, chame torre 11895. Mike Eco Delta, bom dia. Olá. Mais reporte, follow de Itapó, Mike Eco Delta. Wolf 677, decola pistão 97, curva direita, saída coral, controle 119, decimal 35, transponder 5597. Controle Salvador, bom dia, Rio 9811. Rio 9811, bom dia, contato radar decolagem, autorizado com vara esquerda, direto Cogmo. Esquerda, direto Cogmo. O Rio 9809. Autoriza voar bridge, o Gol 903 a presente? Autorizado Leta 9083. Ok, na Leta então. Foi Dia Bravo. Gente, Tango, Dia Bravo. Aguarde transferência ao controle Tango, Dia Bravo. Positivo, tá no assunto do farol da barra, senhor. Quando autorizado, cruza o eixo da 1028. Ok, mantenha a reta da cabeceira 17, da 17, agilizando aí a medida do cruzamento, nós temos um tráfego final ILS da 10, ok? Prosseguindo o eixo da pista 17, agilizando o cruzamento, Tango de Bravo. Positivo, já está 3 milhas fora, vai agilizar o cruzamento, Bravo. 12, 1895, vamos voltar, regresso. Mike Eco Delta, manter a espera do farol de Itapuã. Nós temos uma aeronave da final ILS, após a passagem da mesma, interfalte autorizando o tráfego pela direita, passando a retaguarda do tráfego para a pista no 7, Mike Eco Delta. 2 que tá mantendo, 500 pés. Sente. Lima aqui no X-ray. Inicie reporte no ponto de espera no 7 Lima aqui no X-ray. Gente, eu tô no 8 na 5. 1-1-8, tô na 5. Estado. Fica atento, helicóptero efetuando espera no farol de Tatuã, 500 pés. Reporte visual com o mesmo, até no dia bravo. Positivo, já está visual com o mesmo. Filtro, vendo separação com tráfego, seguindo corredor axé. Aguarde transferência, controle, até no dia bravo. Aguardando transferência, está visual com o mesmo, vai chamar no farol. Afirmativo. Tô Salvador, azul 9978, externo, baixado travado. 9978, sente no tráfego, tem pouso livre na 10, uma centena 89. Tráfego à sua direita, linha do litoral, saindo visual pelo corredor. 9978. Sente de pouso, sente do tráfego igualmente, azul 9978. Lima Kill X-Ray, ali mantém cabeceira no 7. Acolheu alto, reporte visual com tráfego da Azul na final da 10, sem completar o 360. Temos um helicóptero seguindo linha do litoral, 500 pés. Reporte visual com o mesmo, está à sua direita agora. Onde é bravo ainda visual com o Mike Eco Delta? Afirmo. Ok, o Mike Eco Delta fará um tráfego pela direita para o 7, ok? Estou vendo separação visual com o mesmo, reporte a ultrapassar o tráfego. Positivo, vai passar na retaguarda do Viper com Delta. Afirmativo. CDM 625, pronto para o táxi 79 a bordo, 4 horas e 40 até da Goiânia. Direita, ponto de espera 245, indica 12 no viagem. Direita, após 8 horas e 5, 625, graças. O Recife, em 1251, alterna 13395. 1251, 13395, voo. Dia Bravo, transfere agora o controle, frequência 11935 até a volta. 1935 até a volta. Lima Kilo X-Ray, livre decolagem no 790 graus com 079 Lima Kilo X-Ray. Ali mantém o 10 na 225. Eco Delta, reporte final do 17, uma centena com 79. Operação no 7, Delta. Azul 9978, solo 44, libera direita, solo em 1219. Libera direita, solo 219, 9978. Alfa, reposta em GG. Barro, meu sonho já bravo, prossiga, controle. Positivo, decolou bem em mar, agora está próximo ao parque do Situaçu. A intenção é farol da barra, após sobrevoo na Ponte Nova e Cidade Velha, senhora. Opa. Delta. O Ocean Air 6225 tem decolagem autorizada da pista 10, uma centena com 79. Decolagem autorizada, Ocean Air 6225. Está autorizado, reporte na interseção Papa, Oscar, Papa Golf. Aquilo aceita, siga Sierra 90, Vitor Romeu, me escuta, reacer. Ok, o Lima Kilo aceita, será um sobrevoo em Morro de São Paulo. Autoriza pro direto pro Morro, por favor. Tá autorizado, Lima Kilo aceita, qual foi a altitude que deseja prosseguir? Se possível, 2.500 pés. Sim, autorizado, subida 2.500 pés, Lima Kilo aceita. Muito grato, taxi. Rio 98, 11, chame centro Recife, 2.005, alterna 13.305. Aguarde para ingresso. Ah, inicial 1285. Terceira, Oscar Papagoxa. O 992 pode seguir o ambulante. Fernanda 225, decolou os 46, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 19, bom dia, seu doutor. Doutor de Salvador, bom dia, Fernanda 225, decolado na sua escuta. Fernanda 225, contato radar na decolagem, na saída Arbor, preparo nível 320. Na Arbor 320, o Fernanda 225. Senador 225, autorizada por onde, Elefa? Elefa, o senador disse. Salvador, bom dia, 6312, quente da Lima. 6312, guarda copa, bom dia, 1014. Tá na guarda, 6302. Qual o número 0, sua identificação, nessa para nível 050 para o Itap, Pinangal no 04. Tem decolagem autorizada, pista no 7, uma centena com 7 nós, Oscar Papagoxa. Gente, 500 pés sobre o terreno autorizado, informa que não temos contato radar com a aeronave, o Tango Índia Bravo. Reporte mudança de setor, Tango Índia Bravo. Prolia, Papagô, bom dia. Good morning, Papa Romeo, Romeo Golfo. Call cadence, 25 level 0, 5 0, 5, direct, etape position. é Oscar Papagô. Oscar Papagô, contato radar na decolagem, saída Coral, Alfa para o 080. Golf 080. Papa Romeu, Romeu, Gol, Support Control. Confirm the type of aircraft, please. Roger. Salvador Recife 350 para o 58, decola pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 119 decimal 35, transponda 5551, Ocean 63. Papagolfo, não recebo ao secundário, verifique seu equipamento, ó, Papagolfo. 10, curva esquerda, Pucaracaju, controle saída 119-5, transponda 5551, Ocean 6312. 6312, portão 5 champanhe. Sim, 6312. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, speed at your discretion. Send to 5000 feet, altimeter 014. Voo no 160, desça para 4000 pés e quem negar no 04. Agora o Monte do Golf. Agora recebo 2.200 pés. Ok. Já bravo controle. Chamei 6225, chame centro Recife 288, alterna 135, decimal 3. Seu ativo, senhorita, 288, 35, decimal 3. Muito obrigado e uma boa Páscoa a todos aí do controle. Boa Páscoa, bom voo. Papa Tango, Papa Golfo, autorizada por outro coral. Para a conquista, número 2, só um instante a cópia, 2014. 0 para informação nacional. Temos helicóptero, Robson 4-4, 500 pés sobre o terreno, está em sobrevoo próxima Fonte Nova, o 960. Certo. 4299, Libertad, Pátio, Indial, Ponte Vitória, 1895, Mili 14, Goiânia. Para o nível 050, chegada Mari, que negar no 0 no 4. Zero cinco zero, autorizada a descida, nível 050. Operador, é do 9979, bom dia. 9979, prossiga. Vai ser o 380 com fim na saída, seria? Dael, aguarda a cópia, não chegou o plano no sistema, só um instante, PD14. Pelo Dael, seria, obrigado. Descida no tráfego no setor, né? Informar, reporte, retorno, Lima, Chile, que seja de radar terminada. Salvador, Brasília, 360, Pesolo 17, decola pista 90, por direita, Boa Elefa, controle 119.35, transponder 5553, UTAN 3304. Salvador Conquista 200, decola pista 90, curva direita, saída Aros, boa, após direto, controle 119.35, transponda 5561, no trip 5221. Palma meu Golf, this is my 10-2000, Canate 1014, report steps, localizer clear, LSX approach. Zero, livre pouso pista 190, ventando 20 graus, meia dúzia de nós. Sempre pouso. Azul 4299, decolado a 01 no controle, 119.35 da viagem. 0935, 4299. Salvador, feedback, acionamento, acionamento 63, zona 2, Panel Gate, número 5. Autorizado, tá? Chama o carro. 4299, sul e mantém a 340, saída da El. 340, da El, 4299. Romeu Alfa e uniforme Romeu desce para 3.000, ajuste 1014. Autorizado Guarulhos 340, tudo no 6, decola pista 10, curva direita, da El Lida Bridge, controle 1-1935-5557-369. Parte 3, chega pronto, 100 milímetros. Muito obrigado. 219, boa. Direita, 209, boa. Bom dia, táxi via Alfa, é posto em seu direto. Alfa, vai reportar. Chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.0.4. São Lima. Romeo Alfa, uniforme Romeo, desça para 2000, reporte localizador. Para 2000, reportará estabilizado localizador, o Alfa e uniforme Romeo. Salvador Fox, Romeo no goal, I right now already tablet on the localizer on Romeo. Ok, complete TLS approach, contact the tower on 118.95. Ok, 118.95, thank you. Correto, sim, pronto. Beleza, X-Ray, farm localizador. Autorizado, 2000, reportará estabilizado, o Alfa e uniforme Romeo. Ok, we request if it's possible, right base right to runway 17. Roger, Romeo, Romeo Golf. Are you considering IFR plane? Yes, yes. We just want to change the rules to VFR and do the right base procedure to runway 17. Roger, flight plane canceled at 07, clear to base turn by the right, report on final runway 17. At the right, we report on final runway 17, thank you. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. Centro Recife agora 251, alternando 133.95, azul 4299, bom feriado. Obrigado, novamente. Obrigado, Leandro Nicolau, pista 1-0, vento na 30 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, a linha decola, o Sanear 6302. Salvador, bom dia, 3859, informação Lima. 3859, Curitiba, só um instante, a cópia 1015, prepara Dael. Dael, 1015, 3859. Sonia 6302. Uniforme Romeo, complete final ILS, chama 2895. 1895, Alfa e uniforme Romeo, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia. De Papa Romeu, Alfa e uniforme Romeu. Papa Romeu, Alfa, uniforme Romeu. Pronto, continua a aproximação, vai para o lugar de Romeu, sente. O Alfa, uniforme Romeu, confirma intenções? Pista 1-0. Pista 10, ciente, após vai taxiar para Aerostar. Ciente. Confirme as intenções. Canal 63, 1-2, decolado ao 1-0, controle 1-9.35. Canal 35, obrigado. Controle, Sanear 63, 302, decolar sua escuta. Parking low frequency. At 302. Meu Romeo Golf on the ground at 1-1. Falando, meu tráfego é avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 6-2-9, jet 100. Livre pouso, pista 1-0, tá baixado, checado, alfa, uniforme, Romeu. Patagônica, Papa Golf, controle. Quem está agora a 54 milhas sobre a Chico Salvador, serviço radar terminado, mantenha 080, chame Delvin 120, decimal 1. Uniforme Romeu, seu solo zona 3, ao livrar à direita, chame solo 1-2-1-9. A livrar à direita, 1-2-1-9, alfa uniforme Romeu. Salvador, bom dia, 93. 104, pronto. Salim mantém, então é 3304. Salvador, Curitiba, 360-021, decola para o chão 10, à direita, saída ar, bota lançou Alefa, controle 11935, transponder 5560, 320 km. Curitiba, 360, upper Zulu 21, decola da 10, arbore Alefa, 11935-560, 320 km. Portão 3, chamará pronto. Chamará pronto, 320 km. Tango Whisky, Oscar Uniforme, pronto para cópia. Salvador, Valença, mil pés, 17, direita, corredor Axé, controle 11935, 01113, o Whisky Oscar Uniforme. A bordo? 1895, 1015, boa viagem. Ingressa Juliette, contornar o pátio, Lima, Mike e reporte na Quebec para o cruzamento 17, o Alfa e Uniforme. Chana 6312, passa 150, chama centro na frequência 1685, alterna 13365. 1685, 13365. Correto. Obrigado, papá. Obrigado, igualmente. 04, já decolar a pistola 0, vento 120 graus, 62 de nós. Siga, Mike do Delta. Sente-se autorizado o Maraty, meu pé, já decolar 17, curva direito, corredor Axé, controle Salvador 119, decimal 35, transfondo 0125, Mike do Delta. A bordo, acionamento táxi decolagem, torre 11895, ajuste de altímetro no 015. Uno 630, bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 015. Zero voo e Mari inicialmente. Chegou acho que uniforme autorizado, ingresso pistola 7, reporte alinhado e pronto. Tá 3304, decolado zona 9, chame controle 19.35. 1935, tá 3304. 153 a bordo, 497, Galeão, alternado. 3663, direita, ponte espera, 1895, 1015, boa viagem. 1895, ponte espera, 363. 3304, bom dia, suba ao nível 360, vigilância. 360, tá 3304. Qual é o 3304? Rui, arma, da presente. Arma, 3304. Puxa, ceramento 5221. Autorizado, trip champagne. Falou aí. Uniforme, Tango Sierra Alfa, controle. Gente, mantém o litoral 055, forme no través de Veracruz, o papai uniforme Tango Sierra Alfa. Tango 3663, autorizado LR, decolar na pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 62 de nós. Ali decola, tá 3-0-3. Paralela, tá autorizado, ingresso na paralela. E reporte próxima Pituaçu. Do cruzamento Alfa Uniforme 1,5 em direção ao Aerostar. 1-1, 2 milhas do externo, complete final ILS, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5 vai chamar o Oceaner, 63-1-1. Fábio, mantém a posição, sua nave cruzando a pista e outra aproximando, passando o externo. Oceaner 6311, check trem, continua em aproximação, aeronave da TAN iniciando rolagem de pista 1-0, agora realização de pouso. Livre pouso pista 1-0, ventando 30 graus, 079. Livre pouso, 6363, decolado aos 23, controle 1-9, decimal 35. 1-9-3-5, seu bom passo. Boa. Controle, Salvador, muito bom dia, 3663. Usado táxi até a interseção Rosca. Pistão 7. 2-1, Oliveira Sacks, em frente, pátio, Índia Alfa, espera 1895, 1015, tem uma boa viagem. Tango Serra Alfa, está autorizado, ascensão 075. Fosca uniforme, atenta a esteira turbulência da 2320 da Avianca, passou pela pista 1-0, está autorizado por decolagem em pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 079. Oceaner 6311, seu solo 25, a livrar à direita, 121 decimal 9. 1219, 6311. Mike Acosta Lima, tempo 7. Salvador 5221. A Lima, tempo 0, tempo 5221. Decimal 3 2 8 8 2 5 3 3 3 3 4 3 5 3 alternado 3 5 3 alternado. alternado, 3-3-4. Pista 1-0, vento no 30 graus, 079. Tango Whisky, eu acho que uniforme, corredor Axé, no meu pé, reporte da Veto fora da barra. É 3 por 1, não entendeu? É a Alfa reportada de pé. Gente, vai manter esse setor ou prossegue para Salvador? Passei 5 minutos aqui, depois regressa para Inimar, senhor. Tá ok, então mantém esse setor e no máximo aí até 500 pés, ok? Tem um tráfego aí próximo da aproximação da 1-0. Positivo, só 500 pés na disputa. O 1630 desça para 2000, ajuste 1015, autorizado LS X-Ray, forma localizador. 2015, vai formar no localizador agora no 630. Águia Delta, fora do sol. Águia Delta, fora do sol, 27, controle 1-9-35. Controle 9, 5. Trip 5221, decolado, 27, controle 1-9-35. 9-35, terra graça. Olá, ingresso, na Juliette, 6-3-1-1. 6-3-1, ingresso, Juliette, portão 5. Direto, lá na pista, pista 1500 pés. Autorizado, 1500 pés. Delta, 1500. Controle, bom dia, o trip 5221. 5221, no saída Argo, suba 200, vigilante. 200, ciente, libera da edição de 15 mil, edição? Liberado. Pátio de Alfa, espera 1895, 1015, Moleque. Quanto espera 1895? Minha joia, tô passando aqui por cima de Estela Maris, tá rolando as ondas. Minha voz, hein? Trolho, Tango tá bravo, vai abandonar o centro da paralela pro lado da Enrimar. Tá bom dia, prossiga. Utilizado, morro, 1017, direita, corredor Axé, 12, 1935, 0125, 0153, o que o número? Tamo de Abravo, controle. Positivo, controle, é, tá abandonando o setor da paralela pro DRMAR, que é utilizado. É, no momento, negativo direto RMAR. É, cruze aí a final da 1-0, tem condição de manter a proa 360 da presente para acertar o cruzamento do setor norte? Em Salvador, tu Kilo Mike India Alpha, Flalera 3-1-0, Israel, Cruise Blue 20, runway 10, left turn, Momo, departure, flock, transition, Salvador 11935, and it's called 5575, American Airlines 238. Doutor, em 118, as file, up to flight level 310. Departure frequency 119.35, clock 5575. Passa 180, chama 101251, não tem 3395. 251-3395, treinando a 3. Uma milha de certo, meia milha de certo. Ano 630, check trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 07. Está checado, livre pouso 010, ano 630. Azul 9979, aumento de posição. A nave já passou externo, está a aproximação ao pistão zero. Prossegue com condições visuais, 1000 pés, frequência livre, coordenação. Zona autorizado chegada a BOMF, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1015. Trago de Abrava, agora está autorizado, vai direto em Rimar, reporte visual com local de pouso. Bravo, senhor! Quilômetro Oeste, cruzado do táxi, chama na papá para ingresso para estrada 7. Eu acho que autorizado, reporte alinhado, pronto, pista na 7. Azul 9979, Lima, tem pista na 0. Lima, dando a 0, azul 9979. Pista para 3000, ajuste 1500. Voo 1630, no solo 34, livrar direito, 121, decimal 9. 29, obrigado. Bom dia, 630, tá bom, Vitor? 630, táxi via Alfa, reposte no seu direito. Acompanhe o seu direito, 630. Azul 9979, tô usado de decolar pista 10, vento 90 graus, 06.